Vou dar uma empurradinha, encosta nela, perde o puxa, fica só no rebolado. Só um fusão, só um cabelão. Só um fusão, só um cabelão. Toma que toma, toma, toma, toma que toma, toma, toma. DJ Hylison, o único. O único. Eu vou dar uma empurradinha, encosta nela, perde o puxa, fica só no rebolado. Só um fusão, só um cabelão. Só um fusão, só um cabelão. Toma que toma, toma, toma, toma que toma, toma, toma.